agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central, sua noite, no melhor estilo. Olá Brasil, olá meus queridos e eternos namorados, ótima noite para todo mundo. Eu estou chegando para trazer com você a partir de agora mais um programa romântico juntinho aqui na trilha sonora da sua vida. Aqui a sua noite é especial, é, vamos juntos, porque o amor toca os seus sentimentos no nosso programa de uma forma assim muito especial. Hoje é terça-feira, convido você para aumentar o volume do seu rádio, preparar o seu coração. A partir de agora, a emoção toma conta do nosso programa, o nosso Encontro Central, com muitas canções bonitas, o recadinho apaixonado do coração e a nossa tradução. Vamos juntos, aqui sim, marcando sua vida, trazendo amor em extrema acessibilidade. Eu sou o Ailton Moreno, abraçando você, desejando a você uma noite maravilhosa. Estamos juntos, aqui no nosso Encontro Central. Começou o nosso programa e é hora de se apaixonar, pra gente começar muito bem. A nossa primeira de hoje é Supply. I know just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know just where to touch you, and I know just what to prove. I know when to pull you closer, and I know when to let you loose. And I know the night is fading, and I know the time's gonna fly. And I'm never gonna tell you everything I gotta tell you, but I know I gotta give it a try. And I know the roads to riches, and I know the ways to fame. I know all the rules, and then I know how to break them, and I always know the name of the game. But I don't know how to leave you, and I'll never let you fall. And I don't know how you do it, making love out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. You can take a dive with me. Fantasy, let it be me tonight.

I think about you. Love is everything you do. Open up your eyes and you will see. Love is everything to me. Love is nothing without you. Love is everything you do. O coração batendo mais forte. Look into my eyes, you will see. Encontro Central. Encontro Central, o encontro dos grandes amores, o programa dos apaixonados, aqui na trilha sonora da sua vida. Nós vamos juntinhos, com emoção, com alegria, com a sensibilidade, tocando os seus melhores sentimentos. Olha, eu vou fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho estou de volta, trazendo os recadinhos apaixonados do coração. Envie o seu também para o nosso site, ouvintecentral.com. Tô te aguardando, hein? Depois do intervalo a gente volta. Ao longo da vida, conhecemos muitas pessoas. E em alguns momentos, dizemos que uma ou outra são as pessoas mais importantes da nossa vida. Mas quer saber de um segredo? A pessoa mais importante da sua vida, desde o momento que nasceu até o fim dos seus dias, é você. Se você não acredita em mim, deve repensar sua atitude. É claro que devemos valorizar outras pessoas, a família e os amigos, e principalmente o nosso amor. Mas valorizar, gostar, amar outras pessoas nunca pode significar que você se coloque em segundo plano. Na sua vida, você deve ser sempre a personagem principal. Não é egoísmo, se chama amor próprio e é fundamental para a felicidade de cada um. Você deve conhecer-se, amar-se e valorizar-se. E só assim estará disponível para conhecer, amar e valorizar. Amigos apaixonados, estamos de volta com o nosso Encontro Central, aqui no seu rádio, na trilha sonora da sua vida, falando de amor em alto e bom som no seu coração, tocando os seus melhores sentimentos. Para a gente começar o nosso segundo bloco desta noite, eu vou trazer para você os recadinhos apaixonados do coração. Se você ainda não enviou o seu, envie o seu agora para o nosso site, ouvintecentral.com. Recadinho da Cássia para o Sérgio, em Vitória. Sabe, meu amor, a cada dia que passa eu te amo, mais e mais. É que esse amor por você ultrapassa qualquer barreira, qualquer obstáculo. Por você eu sou capaz de tudo. Eu te dou o meu sorriso, só para não te ver chorar. Eu tomo as tuas dores, só para te ver feliz. Eu caio primeiro para evitar que você caia. Eu faço qualquer coisa, só para te ver com esse sorriso lindo no rosto. És o meu grande amor. Recadinho apaixonado da Marlene para o Juarez em Belém. Estar com você é minha maior felicidade. Ter você perto de mim é minha grande felicidade. Sempre lembro do primeiro beijo que te dei. Nossa vida a dois é uma vida de amor. É uma vida de felicidade. Por favor, me ame, porque amarei você sempre. Eu te amo demais. Meu amor por ti é infinito. Eu te amo hoje, eu te amo sempre. Eu quero você para a vida inteira, porque te amo demais. Encontro Central. Stuck on. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Stuck on you. Been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Where I'm going, packing

I'm not a present for your friends to open. This is for us too young to be singing. You got me like me in the bed house. I'm going back to my hood, back to the island, oh, out in the woods, and hot to the horny back toad. Oh, I'm piling aside and I'm utilized beyond. For vodka and tonics to set you on your feet again. Maybe you'll get a replacement. There's plenty like me to be found. Mongrels who ain't got a penny, sniffing for fitness like you on the. Society house. Oh, you can't put me in your penthouse. I'm going back to my life. Back to the howdy go out in the woods. Up to the horny back room. Oh, I finally decided my future life beyond the yellow brick. Muito obrigado a você pela sintonia, você que está aqui curtindo o nosso programa. Obrigado pelo carinho, por toda a atenção mesmo. Juntos, vamos vivendo músicas lindas para nos apaixonar ainda mais. Esse é o nosso Encontro Central, a trilha sonora da sua vida.